Dependo de ti, meu Senhor, para viver. Majestade e poder diante de ti estão. És a alegria constante de todo teu povo. Quanto mais dias passam, muito mais eu dependo de ti. Dependo de ti mais que tudo que há nesta vida. Dependo de ti, dependo de ti. Dependo de ti, pois me amaste e me deste a salvação. Dependo de ti, meu Senhor, segura. Dependo de ti mais que a noite depende do dia. Quero sentir teus cuidados por mim cada dia. Te louvo por ter me criado perfeito e feliz. E a minha alegria, Senhor, depende de ti.